Ellison e Juninho, os DJs consagração do Pará. Agora é a hora que todo mundo estava esperando. Estão prontos? Tá todo mundo pronto, família? Então segura que lá vem bicada. Pra cima! Abrindo tuas asas no Caribinho! Hoje eu vou dar-lhe a picada. Hoje eu vou dar-lhe a picada. Dá-lhe picada, meu pop! Segunda-feira que explode aqui no Caribe! Bota pressão, meu pop! 5, 4, 3, 2, agora! Pressão, joga a mão. Bora, Miro! Forró no doce tá com a gente! Ele gosta disso, ó! É o Dabi Pop Live! Esse é o forró no doce! Ele gosta! Dabi Pop Live! Vem! Prepara a garrafa de uísque pro cara aí, meu irmão! Prepara a dose! Prepara que o pop é aqui, ó! O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o Miru é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho. Segura mais essa aí, maninho! As molecas já estão na fita. Tão no tão, DJ Alisson. Vai, garoto. Acende tudo. Libera o astral. Eu não fiquei na fita. Tu que foi iludido. Eu ia pro Pop Live e ainda pegava teus amigos. Essa é de rocha, meu irmão. Ela vai pro Pop Live e ainda pega os maninhos. De rocha. Alô, Melly! Pega nada. Você partiu meu coração. Isso pra todos, não quero mais. Não servi Ellison pra você. O DJ premiado. Agora vejam só. O jogo virou. Como esse mundo gira. Como isso não contou. Não contou que pudesse mudar. Que viria a me amar. Acho graça porque não restou. Nem tiquinho do meu amor. Agora vejam só, o jogo virou, como esse mundo gira, como isso não contou. E agora a mulherada canta bem alto assim, Alisson! Agora vai sofrer na minha mão, prova do seu desprezo e solidão, com a poderosa superbis de Viseu, Paulo Henrique, Paulo Calado. Vem! Feliz aniversário antes de hoje. Parabéns, tudo de bom. Pra cima, vai, vai. Amor, eu sei que eu falhei bem. DJ Alisson. Amor, eu sei que te magoei bem. Esquenta, Caribinho. Mas vamos tentar conversar. Tentar conversar. Tentar nos reconciliar. E aí, Alan? Porra no doce. Libera a sua unidade móvel aí. Viver sem ti, sem Miro. Sem aqui a nossa família é grande e você faz parte de tudo isso. É forró no doce, pai! Que é isso, hein, gente? Miro Martins, o doce! Eu quero sentir. Bora pra cima! Aí conhece. Amor, eu sei que eu falhei bem. Amor, eu sei que te magoei bem. Mas vamos tentar conversar. Tentar conversar. Tentar nos reconciliar. Eu te amo muito. Eu te amo tanto. Me custa tanto viver sem ti. Com Nandinho, com Tom. Eu só te peço. Eu quero só. Só mais, só mais. Chancinha. Só mais uma chance. Bora, DJ Alisson. O show vai começar. Vai. O show vai começar. Já começou. O show vai começar. Vem. O show vai começar. Tá, tá, tá, tá. O show mento para. Joga, joga, joga, joga, joga duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga. Joga, joga, joga, joga, joga duas mãos pro ar. Turini, agora é no 18ão. Rebola o que tu faz? Eu dou bicada. O que tu faz? Eu dou bicada. O que tu faz? Eu dou bicada. Isso, DJ. Desculpa. Agora deixa só no solinho pra galera aprender a cantar. Deixa no solinho. Deixa no solinho. Deixa no solinho. E a bicada e a rebola. Ela rebola e eu dou bicada. Santorini. E eu dou bicada. E eu dou bicada. E aí? Boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Alô, Mel! Pergunta ela pra mamar, mas é ruim, não marca a toca. Depois chega emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem, falando que é o pegador. Bora, pai! Vem, mulherada, dançando assim, ó! Vem, basiquinha! E aí, meu parceiro mamão do Vero Peso! Tá aqui com a gente, pode crer, garoto! E o mala das curvas, hein? Jamais amei pra afrontar! Bota a bunda pra mexer aqui, eu boto pra aturar! Bota a bunda pra mexer aqui, eu boto pra aturar! Aí, morta! Bota a bunda pra mexer! Se for agora. Me chama Loma e as gêmeas agas. Porta dela, chega junto. Paralisa com bundão no chão. Vai paralisa com bundão no chão. Eu paraliso com bundão no chão. No escuro das invejas. Tá Tá faltando aquela garrafa de uísque aqui, Rosenberg. Vai, para, para, para. Vira o Marques, tá pedindo aquela garrafa aí, Rosenberg. Mande, mande, mande, mande, pai. Bora, Gilson. É nova, cê bruta. Luciano e o Fabiano também. Bora, moleque do. Bora, Gemar, que hoje é tudo nosso, maninho. Começou novo duelo. Jerry Smith tá mandando. Começou novo duelo. Nando Deca tá mandando. Galera, desfusão. Mandando. Jogando, vai. Parabéns. Não. Alô, Diego. Bora, GDS. Jogando, doinha, jogando. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena jogando, Lourinha jogando. E DJ Daniele Sansão. Mano, parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Dum, dum, dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Pra mim? Pra mim você é a número um. Dum, dum, dum, dum, dum. Dum, dum, dum, dum, dum. Pra mim você é a número um. Patense, lá do Crocodilo, tá aqui com a gente. Aquele abraço com carinho pra você, viu, Patense? Tamo junto, garoto. E o show não pode parar! É que o povo se estressou porque a gente se juntou, apenas se juntou. Né, bebê? Batida na batida! DJ Franjinha também, cadê ele, hein? Esse moleque é doido! Fala, Franja! Meu maninho Moisés também! Aqui com a gente, abraço pra ti! Do DJ Alisson! DJ Alisson! Porque a gente se juntou, apenas se juntou, né, bebê? Mari, perdoa, meu amor, porque só apenas começou. Pera aí, Alisson! Que o bagulho vai ficar mais doido um pouquinho, bora! E aí, novinha, posso perguntar seu nome? Prazer, meu nome é Karen, toma aqui meu telefone. E aí? Eu só te chamei porque tu tem um popô da hora. Só mais uma pergunta, tu já tomou no poga? Eu nunca tomei, mas eu posso tomar agora. Não sei, não sei, você quer, você quer, você quer, você quer, você quer. Se liga, você achando que eu tava com outra. Eu não maltrapo pra te dar uma vida boa. Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito. Com esse ciúme. Tá faltando um garçom aqui pra trazer um onde pá aqui, meu irmão. De uma vez a discussão o tempo inteiro. Ele tá firme! Bora, minha irmã! Ô, desculpa, mano, você não vai me perdoar, não? Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. E é seu menino? As amiga puteane. Eu vou comer também. Suas amiga puteane. Eu vou comer também. Suas amiga puteane. Eu vou comer também. Suas amiga puteane. Eu vou comer também. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Aí o cara solteiro. Na festa do povo. Top. O Tom Nandini e o Alisson tocam essa aqui, ó. Aí o cara é doido, meu irmão. Vai, malandro, vai, malandro. E as malandras e os novinhos, todas aqui no Pop, meu irmão. Vai botar ela

Alô, Júnior! Bengola Pop, Lucas Ribeiro, Paulinho, Maluquinho, o Rodolfo da Golada, o Jefferson Dias. E aí, Leozinho!